Capítulo 27. Os ensinamentos de Cristo destinam-se aos cristãos. O assunto do momento é que, se o mundo não quiser sofrer uma aniquilação parcial ou total, ele deve voltar-se para a ética de Jesus. O argumento é mais ou menos este. No último século, o homem deu um salto à frente nas conquistas científicas, mas deu um grande passo para trás em termos morais. O resultado é que agora ele é tecnicamente capaz de destruir o mundo e moralmente incapaz de impedir que isso seja feito. Se as nações do mundo se envolverem em um espírito de paz e boa vontade, muito provavelmente um político belicoso disparará o seu rifle brilhante no depósito de munições e explodirá o mundo. No depósito estão armazenados explosivos nucleares. Portanto, se os humanos conseguirem sair ilesos da explosão, disseminarão uma raça de seres sub-humanos, sem pelos, sem dentes e deformados. Os garotos que produzem histórias em quadrinhos de terror nos permitem visualizar as vítimas trágicas de estrôncio 9 agarrando-se aos escombros que restaram de Nova York ou Londres, emitindo grunhidos símios, totalmente inconscientes do significado dos pedaços de história que pegaram e jogaram fora por falta de paciência. Ninguém que possua uma pequena dose de piedade humana é capaz de pensar nos efeitos da guerra nuclear sem sentir completa aversão por tal coisa e imensa compaixão por aqueles que podem ser enredados nesse inferno causticante. Nele, a tão antiga falta de humanidade do homem para com o homem terá chegado por meio da engenhosidade da ciência moderna ao auge de todos os horrores possíveis. No entanto, nós cristãos seríamos tolos se nos deixássemos levar pelas predições sinistras de homens incrédulos. Sabemos bem que a energia nuclear é teoricamente capaz de eliminar todas as formas de vida deste planeta, inclusive a humanidade. Mas sabemos também que essa catástrofe nunca ocorrerá e que a Terra jamais será habitada por uma raça degenerada de mutantes não humanos que foram expostos a doses exageradas de radiação. Primeiro, as Sagradas Escrituras dizem aquilo que nunca aprenderemos de outra maneira. Dizem o que somos, quem somos, como chegamos aqui, por que estamos aqui e o que devemos fazer enquanto permanecermos aqui. Registram nossa história desde o princípio até hoje e até os séculos e milênios adiante. Acompanha nossa entrada na era atômica, na era espacial e na era dourada. Revelam que no momento apropriado, a direção do mundo será tirada dos homens e colocada nas mãos do homem, que sozinho tem sabedoria e poder para governá-lo. Estou omitindo os detalhes de propósito, pois são apresentados de modo completo e satisfatório nos textos escritos pelos santos profetas e apóstolos e mencionados por Cristo quando esteve entre nós. A única grande verdade que eu destacaria aqui é que depois que os senhores da guerra dispararem seu último míssil e lançarem sua última bomba, ainda assim haverá seres humanos habitando neste globo. Depois que o mundo passar pelo combate mortal do Armagedon, a Terra continuará a ser habitada por seres humanos, não por seres biológicos anormais, mas por pessoas de verdade como você e eu. Se o mundo pode livrar-se da aniquilação somente se adotar a ética de Jesus, podemos também nos resignar à explosão inevitável, porque uma parte enorme da população da Terra é controlada pelos comunistas, cuja ideologia básica é violentamente anticristã. E eles estão determinados a eliminar qualquer traço de cristianismo do meio deles. Há outros grupos enormes não cristãos que desejam permanecer sempre assim. O Ocidente, é verdade, honra verbalmente o cristianismo, mas o egoísmo, a ganância, a ambição, o orgulho e a luxúria dominam o coração de quase todos os governantes dessas terras. Embora falem bem de Cristo de vez em quando, a qualidade total da conduta deles nos deixa um pouco em dúvida se são muito influenciados por seus ensinamentos. A esperança de que as nações aceitem a ética de Jesus, se desarmem e vivam como irmãos é completamente irreal e ingênua. Em primeiro lugar, os ensinamentos de Jesus nunca foram dirigidos às nações do mundo. Nosso Senhor enviou seus seguidores ao mundo inteiro para fazerem discípulos e os batizarem. Os discípulos deviam observar os mandamentos de Cristo. Tornaram-se, pois, um grupo minoritário, um povo especial no mundo, mas não do mundo. Às vezes tolerado, porém quase sempre desprezado e perseguido. E a história demonstra que é exatamente o que acontece sempre que grupos de pessoas levam o Evangelho a sério. Esperar das nações impenitentes uma conduta possível apenas aos seguidores de Cristo, regenerados, purificados e guiados pelo Espírito, é confundir a verdade do cristianismo e esperar o impossível. Nas Escrituras, as nações da terra são simbolizadas pelo leão, pelo urso e pelo leopardo. Os cristãos, em nítido contraste, são semelhantes a ovelhas pacíficas no meio de lobos e conseguem permanecer vivos somente se ficarem perto do pastor. Se as ovelhas não agem como o urso, por que devemos esperar que o urso aja como a ovelha? É recomendável a nós cristãos ouvirmos menos os comentaristas de notícias e ouvirmos mais a voz do Espírito. E os profetas inspirados comprovarão ser um ótimo antídoto para os cientistas não inspirados.